Eu tô comendo água com os meus amigos e ninguém desconfia porque vim pra cá. Tô no bar, tô no bar, tô no bar, tô no bar, bebendo pra chorar. Ô, coração! Garrafa de uísque quase pelo meio, o coração vazio e o copo cheio. Depende que eu assumo quanto eu sou chorão, mas pra ela eu sou durão. Verdade é que eu sou super-herói vencido ao ver ela beijando seu novo marido. Por fora eu faço cara tipo assim nem ligo, por dentro eu sou criança que perdeu o bico. Desconfia porque vim pra cá. Tô no bar, tô no bar, tô no bar, tô no bar, pensando nela. O bar é meu refúgio, meu esconderijo. Ninguém reclama se eu chorar de soluçar. Tô no bar, tô no bar, tô no bar, tô no bar, bebendo pra chorar. Que quase perumei, o coração vazio e o copo cheio. Depende que eu assumo quanto eu sou chorão, mas vai, vai. Mas pra ela eu sou durão. Verdade, verdade é que eu sou super-herói venci ao ver ela beijando seu novo marido. Por fora eu faço cara tipo assim nem ligo, por dentro eu sou criança que perdeu o bico. Ninguém desconfia porque vim pra cá. Tô no bar, tô no bar, tô no bar, tô no bar, pensando nela. O bar é meu refúgio, meu esconderijo. Ninguém reclama se eu chorar de soluçar. Tô no bar, tô no bar, tô no bar, tô no bar, bebendo pra chorar. O bar é meu refúgio, meu esconderijo. Ninguém reclama se eu chorar. Chorar.